que eu vou fazer daqui pra frente com a minha vida? Vou ter que correr. O tempo só me machucou e agora quem vai me curar? E diz aí qual é o remédio pra cicatrizar? Não quero mais a noite sendo o meu dia. Eu não aguento mais viver nessa agonia. Que machuque só maltrata o meu coração e aumenta o desespero e me traz aflição. Preciso de alguém pra desabafar, de um ombro amigo pra me consolar. Eu quero alguém pra cuidar de mim, cuidar de mim. Aflição, preciso de alguém pra desabafar. De um...